o seu sangue carmesim. E nas vozes de 1 milhão de anjos expressará minha gratidão. Devo tudo a Deus, a Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória pelo que fez. Seu poder levantou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Quero viver para Deus, agradar ao meu Senhor, e a glória deste mundo, no monte do Calvário, deixarei com seu sangue salvou-me. Seu poder levantou-me. A Deus seja glória pelo que